te dou um toque daqui a pouco, tá bom? Bom, boa noite a todas e a todos. Queria dizer do meu prazer em estar aqui com vocês, como colaborador aqui do Carta Maior, e com vários amigos aqui de vários anos. O Sebastião, há muito tempo, como eu disse, né? Desde o mestrado da Unicamp, né? Já faz tempo isso. E como disse o Sebastião também, disse indiretamente, né? Não dediquei a minha vida ao estudo do Poder Judiciário, né? E sim ao pensamento liberal, por meio da mídia particularmente, mas ao pensamento liberal como um todo. E nesse sentido, o lugar que eu falo não é de um especialista, né? Ou de um estudioso profundo do Poder Judiciário, e sim de um analista da cena política brasileira, né? Em que elementos do liberalismo estão presentes, né? Talvez muito mais no discurso do que de fato, né? No mundo real, ou talvez o mundo real seja exatamente o mundo do liberalismo. A gente precisa, né? De alguma maneira, pensar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o ponto nessa discussão é tentar compreender, né? Essa transformação, se é assim que eu posso chamar, né, de um processo que chamamos de judicialização da política, né, esse processo amplo em que o conflito entre os poderes, dissensos e conflitos os mais diversos quanto a políticas públicas, né, inclusive até questões de ordem administrativa são judicializadas, né, então é a ideia de uma sociedade judicializada nas mais diversas dimensões. E que esse amplo debate, né, muito estudado, pesquisado, um debate, por sinal, internacional, aparentemente convive, ou passou a conviver de uma maneira muito mais aberta nos últimos anos no Brasil, né, com um papel ativo do judiciário, de certa forma, como uma espécie de partido político. E aqui eu estou me utilizando, em boa medida, das ideias do Antônio Gramsci, né, para pensar como determinadas instituições ocupam o papel de outras, né, ou têm funções de outras instituições, digamos assim. Então, o Poder Judiciário, que continua, evidentemente, num processo de judicialização nas mais diversas áreas, a gente podia passar a noite falando sobre judicialização dos mais diversos campos, né, desde o terreno administrativo até as dimensões civis, né, chegando ao conflito entre os poderes. Mas isso é sobejamente conhecido, né? Me parece que, paralelamente a isso, né, sobretudo na macro estrutura política do país, o Poder Judiciário vem adquirindo um outro estatuto, né? E, nesse sentido, eu posso dizer que, simbolicamente, ou tem determinadas funções, né, de um partido político. Então, um pouco essa ideia que está presente, né, no título que a gente deu aqui, né, da judicialização da política e das políticas públicas, a partidarização ativa do Poder Judiciário. É claro que alguém podia lembrar que, olhando para a história, o Poder Judiciário, juízes, magistrados, né, tiveram protagonismo. Isso não é inteiramente novo. Mas, pensando de uma maneira mais sistêmica, né, talvez tenhamos aqui elementos novos, né, a ponto de, hoje, no Brasil, qualquer discussão política, né, sobre política, obrigatoriamente temos que avaliar, né, decisões da Procuradoria-Geral da República, a lista do Janot, né, decisões ou não decisões do Supremo Tribunal Federal, né, atitudes da primeira instância, né, a chamada República de Curitiba, né, decisões dos ministérios públicos, lembraria o de São Paulo e o do Distrito Federal, só para dar dois exemplos marcantes, né? Enfim, não se discute política no Brasil sem falarmos do Poder Judiciário, de juízes, de magistrados. Não estamos mais discutindo política por projetos de poder, né, dos partidos políticos, dos conflitos históricos entre o parlamento e o executivo, das alianças políticas. Isso tudo tornou-se secundário. Nenhum analista político pode dizer que haverá eleições no ano que vem. Aparentemente, inclusive, que está se desenhando aí é um parlamentarismo, né, que se mantém eleições um modelo, se votar num presidente fraco, né, sem poderes, com um primeiro-ministro, né, com bastante poderes. Então, uma dimensão de um golpe. Então, nesse sentido, é que a provocação, no fundo, muito mais uma provocação, né, de pensar o Poder Judiciário, nesses últimos anos no Brasil, né, como um agente político, né, eminentemente vigoroso, né, com funções muito significativas na vida política brasileira. Né. E aí nós temos uma série de questões, e eu vou trazer algumas delas, né, e depois a gente vai passar um vídeo rápido aqui que ilustra um pouco essas questões. Né. Agora, antes disso, antes de ilustrar um pouco mais os argumentos que nos levam a tentar compreender o Poder Judiciário como um partido, né, como uma facção, né, portanto, voltada a determinados interesses e organizador de determinados interesses, né, queria relembrar um pouco o processo que levou ao golpe de Estado, né, que se efetivou em 31 de agosto do ano passado. Né? O que chamamos de um consórcio golpista, né, que evidentemente passou pelo Poder Judiciário, mas longe de se esgotar nele. Né? Então, queria fazer uma breve rememoração, digamos assim, para ir entrar mais a fundo na discussão do Poder Judiciário. Então, parece que a grande aliança de classes, né, formulada durante o governo Lula, né, aliança dos miseráveis com os rentistas, né, uma ampla aliança, né, se esgotou paulatinamente, e dois grandes elementos são interessantes para pensar esse esgotamento. Né. Parece que quando a então presidente Dilma enfrenta, embora minimamente, né, a questão da taxa de juros, né, isso foi uma espécie de flanco, né, nessa aliança. Mas 2008, antes disso, né, a grande crise internacional, né, o crash de 2008, leva, evidentemente, a uma desestabilização, né, de um modelo de desenvolvimento lançado pelo Brasil. E isso afeta, né, as políticas anticíclicas, que foram muito exitosas, né, tinham que ser, em algum momento, desmobilizadas. Né? E esse momento de desmobilização, né, coincide, portanto, com a crise política. Então, nesse sentido, o processo de desestabilização política que vem ocorrendo no Brasil, né, que levou ao golpe de Estado, tem vários elementos, né, em que o Poder Judiciário terá papel crucial. Então, o primeiro elemento, evidentemente, é o papel do parlamento. Né? O DIAP já havia identificado o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, né, como essa legislatura, como talvez a mais conservadora da história, também uma das mais conservadoras do período republicano. Né? E a figura do Eduardo Cunha, na verdade, gostaria de não particularizar, né? Ele é apenas a catálise, né, a síntese de um processo. Né? Prefiro tratar muito mais dos eventos quanto fenômenos do que propriamente com o indivíduo. Mas ele é uma figura. Né? As instituições, os fenômenos são também feitos por indivíduos, embora os indivíduos representem, né, grupos com poder. Então, a desestabilização num regime até então chamado de presidencialismo de coalizão, né, conceito que está colocado aí em questão, né, a gente pode depois discutir sobre isso, tem no Congresso Nacional, né, um verdadeiro adversário do Executivo. Né. Todas as pautas bombas, né, lançadas de um lado, que ampliavam gastos no momento de desmobilização das políticas anticíclicas. Né, e o veto, né, político a toda e qualquer iniciativa do Executivo. Então, tem um modelo político, né, fundado, né, numa maioria parlamentar que paulatinamente, ou até nem paulatinamente, né, quase que abruptamente, com a eleição do Eduardo Cunha, se desfaz, né, a um completo bloqueio, né, do Poder Executivo, que tudo que ia para lá era rejeitado, né, e tudo que vinha de lá objetivava desestabilizar, inclusive economicamente, né, o governo Dilma. Segundo aspecto, os setores perdedores das eleições, né, o PSDB, o DEM, o PPS e outros, né, se articulam, né, abrindo mão completamente do jogo político-democrático, né, e, de maneira muito clara, conspirando. Né, um processo de conspiração muito vigoroso. Né. Os segmentos empresariais nacionais e internacionais, aqui vale uma discussão particular, outro debate sobre isso, né, muito claro. Quer dizer, do ponto de vista internacional, o Brasil como potência ascendente, né, o pré-sal, a Petrobras, as empresas como Odebrecht e outras, né, empresas, na verdade, quase que transnacionais, com tecnologia avançando fortemente na América Latina, na África, o papel do BNDES, do próprio IPEA, né, toda uma articulação, portanto, a partir do governo Lula, né, numa perspectiva de desenvolvimento regional, né, de uma revisão daquele modelo fortemente dependente, fortemente foi corroído, né? Uma corrosão sutil, né? Que não se percebeu, uma corrosão sutil. E eu lembraria aqui que todo o processo de audição, né? ou seja, de fim do não sigilo, né? Da quebra, se é assim que podemos chamar, né? De bisbilhotagem, né? Internacional dos governos dos Estados Unidos, né? Souberam tudo o que estava acontecendo no Brasil, souberam tudo o que estava acontecendo, né, na Petrobras. Então, decisões estratégicas, né, brasileiras eram conhecidas. Né, isso foi amplamente, né, divulgado. Então, me parece que tem uma questão internacional aí muito significativa, né, que implicava desestruturar o Mercosul, né, fragilizar o G20 e fragilizar o Brasil enquanto potência regional. Acho que aqui é um elemento fundamental. Do ponto de vista do empresariado nacional, parece que há uma unanimidade em termos de derrogação dos direitos trabalhistas. Né? O empresariado nacional nunca quis direitos trabalhistas, nunca aceitou os direitos trabalhistas. Né? E essa talvez fosse o ponto de contato entre o capital nacional e o capital internacional. Embora, evidentemente, haja distinções importantes, né, entre esses setores, essa burguesia nacional, essa burguesia em torno do petróleo, em torno da construção civil, enfim, né, evidentemente não tem os mesmos interesses do rentismo, os mesmos interesses de outros segmentos internacionais. Mas havia pontos de contato. Embora, repito, com conflitos e dissensos. As classes médias superiores, né, que foram às ruas, né, mesmo segmentos da chamada em nova classe média, mesmo que esse termo seja problemático, né, embevecidas com a ideia da meritocracia individual, né, que, na verdade, desconsidera, né, o papel político das políticas públicas inclusivas, mas que foram massa de manobra importante nesse processo. A grande mídia, né, que dispensa muitos comentários, né, a grande mídia é intrinsecamente golpista, elitista, patronal, né? Nesse país, e não foi diferente, né? Ao contrário, encontrou uma janela de oportunidade, né, para exercer o seu golpismo, né, ad nauseum, digamos assim. Ação inconstitucional, fartamente ilegal, portanto, seletiva, persecutória da Operação Lava Jato, né, que representou, né, que deu elementos, né, para a divulgação midiática e, portanto, para a perseguição política, né, até chegar, evidentemente, à leniência do Supremo Tribunal Federal, né, da Procuradoria-Geral da República, né, aos atentados ao Estado de Direito Democrático desfechados pela Operação Lava Jato, né, que continuam. Vejam aqui o que aconteceu semana passada com o blogueiro, né, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, né, que já havia acontecido no ano passado com o blogueiro Breno Altman, né, do blog Opera Mundi, né, e que coloca todos nós numa situação de completa, né, vulnerabilidade perante, né, um estado de exceção, Né? Vivemos um estado de exceção. Não há garantias constitucionais para qualquer um de nós. Né? Esse é um fato muito claro. Né? E esses dados mostram isso. Né? O processo de intimidação, né, que os blogs, os blogueiros, todos aqueles que pensam de maneira independente, sobretudo que têm repercussão, podem ter, né, estão, portanto, vulneráveis a uma situação que é uma espécie de autoritarismo, né, de ditadura com uma capa de formalmente uma democracia, mas, no fundo, né, cada vez mais vivenciamos um processo crescente de autoritarismo e de ditadura. Isso não é uma brincadeira, não é uma mera forma de dizer. Né? E aí os exemplos são gigantescos. Né? Eu vou dar mais um ou dois só para ilustrar. Quer dizer, a invasão da polícia à Escola Nacional Florestan Fernandes, que aconteceu meses atrás, né, é de uma completa brutalidade. Onde está o Estado de Direito? O que vai acontecer com quem invadiu? Com quem mandou invadir? Dentro de uma escola, os policiais pularam um muro, prenderam pessoas, intimidaram. Isso não é democracia. Né? O que tem acontecido nas universidades? Lembraria um exemplo da Universidade Federal de Goiás, em que o Ministério Público de Goiás envia uma carta à reitoria solicitando enfim, pressionando para que os alunos não fizessem discussões políticas à época do impeachment. Né? Quer dizer, o Ministério Público, que teoricamente aquele que deveria zelar, né, pela Constituição, pelo Estado de Direito Democrático, é um agente hoje, vários segmentos, né, não se pode generalizar, porque há muitos promotores, né, comprometidos com a democracia, mas é absolutamente inaceitável, né, uma situação como essa, né, de uma universidade ser impedida, né, praticamente por um poder do Estado de discutir a vida política do país. Né. Bem, ainda queria lembrar do processo de desestabilização os think tanks, seus financiadores internacionais, né, e que chegam ao Brasil, Instituto Milênio, MBL e tantos outros. Né. Então, portanto, um processo de dentro, de fora, de dentro. Né. Bom, evidentemente que as próprias debilidades do governo Dilma, né, que eu não vou me alongar, são muito conhecidas, né, e do processo de coalizão, né, da coalizão política que foi paulatinamente se desfazendo. Então, eu quis retomar um pouco, de maneira muito breve e, evidentemente, superficial, né, para tentar entender que nós estamos vivenciando um processo de desestabilização política. Né. Tive a oportunidade de escrever aqui um artigo aqui no Carta Maior, justamente tentando mostrar isso, a desestabilização, né, levando ao golpe, um processo que foi se fazendo, né, Quer dizer, a figura do Michel Temer, e aqui, mais uma vez, a figura para expressar um processo, né, é muito marcante. Né, quer dizer, uma figura dos bastidores, uma figura obtusa, né, que conspirou fortemente, que encontra uma oportunidade, tendo em vista esse conjunto de fatores. Né. Muito bem. Então, colocadas essas questões, eu queria dedicar um pouco mais, então, ao poder judiciário. Né? Lembrando que o argumento central, né, pelo menos inicial, é que o processo de judicialização da política como um todo e das políticas públicas encontram cada vez mais um poder judiciário que vai além deste processo. Né? Que vai além. Né? Então, uma série de decisões judiciais nas três instâncias, né, e por instituições distintas, cada vez menos são baseadas na Constituição, no devido processo penal, né, o direito penal, né, e naquilo que tem de mais elementar, que é enquanto não se tem prova, se é inocente. Né. Então, um processo de criminalização da vida política brasileira. Né. Hoje à tarde eu dava uma aula para os meus alunos sobre Maquiavel, né, e dizia exatamente isso. Né, criminalizando a política, né, com argumentos, né, morais, criminalizando uma forma de ser do sistema político brasileiro. Evidentemente que uma forma de ser que nós, de esquerda, já criticávamos há muito tempo. O financiamento privado, a privatização da vida política, alianças amplas, absolutamente sem, né, alianças políticas, né, como alianças de classe, que na verdade não tinham estabilidade no sentido de reformas profundas, de enfrentar grandes polos de poder. Isso não é novo, falávamos há quantos anos que falamos sobre isso. Né? Mas o fato é que isto foi uma maneira de ser o sistema político, né? E que vem sendo fortemente criminalizado. Estamos criminalizando a vida política. Os presos na Lava Jato, grande parte deles, são presos políticos. Né? São presos políticos, fundamentalmente. Né? Então, a ideia de ordem jurídica, por mais que ordem jurídica seja um conceito muito problemático, porque ordem jurídica para os pobres, a Luciana Zaffalon vem aqui quarta-feira, né, falar, a gente vai perceber isso. Né? Para os pobres, ordem jurídica é algo distante. Né? Embora o que está acontecendo no Brasil piora a situação dos pobres. A prisão em segunda instância, né, que é algo que contraria completamente o ordenamento jurídico, piora para os pobres fortemente. Estudos mostram que 40%, né, de presos em primeira instância a sua prisão é revogada em segunda instância. Então isso piora a situação. Né? E eleva, né, o sistema político como um todo, né, e ao sistema jurídico, a uma enorme instabilidade. Né? Quer dizer, a ideia de ordenamento jurídico, por mais que isso seja problemático na história brasileira, né, na história de golpes, vamos esquecer, né, torna, portanto, né, a ideia de um Estado de direito democrático algo inteiramente questionável, não à toa que falamos cada vez mais, né, numa ditadura, uma ditadura judiciária. Né? Então, as decisões judiciais cada vez se baseiam menos na Constituição Federal, menos no ordenamento jurídico. A Operação Lava Jato, ao ouvir, né, ao quebrar o sigilo de todo o escritório do ex-presidente Lula, né, todos os clientes tiveram, né, foram, o seu sigilo quebrado. Isso não existe nenhum ordenamento jurídico que aconteça isso. Né? Você quer estar atrás de um, né, de um personagem e você universaliza para todos que defendem aquele personagem. Enfim, então, acho que esse é um ponto fundamental. Segundo, né, que me parece absolutamente crucial. Nunca os juízes foram tão, talvez nunca, né, dessa maneira, os juízes foram tão populares. Né? No vídeo que a gente vai ver aqui, o Sérgio Moro, onde ele passa, ele é uma celebridade. Né? Uma celebridade. Né? Então, ausência de qualquer distanciamento mais elementar. Bom, Gilmar Mendes, se diga, né? Gilmar Mendes abandonou completamente qualquer ideia mais ritualística, né, do que é. Né? Uma ideia que ainda se tentou manter um certo rito, né, no mundo judiciário, abandonou completamente. Então, sem qualquer distanciamento, né, aqueles que deveriam ser, nesta lógica, investigados são flagrados em jantares com os investigadores, com os julgadores. Né? Juízes, repito, midiáticos, que se referem a um conceito amplíssimo de opinião pública. O juiz Sérgio Moro escreveu um artigo que está disponível na internet, chamado Considerações sobre a Mano Politi, a Operação Mãos Limpas na Itália. E neste artigo, ele diz abertamente, né, tal como na Itália, devemos exterminar o sistema político com o apoio da opinião pública. Quem é a opinião pública? O que é a opinião pública? Podemos traduzir em mídia, na grande mídia. Né? Por sinal, só para relembrar, que o Sistema Globo está devidamente, né, comprometido, digamos assim, no chamado Panama Papers, né, cujas operações estão também na Lava Jato. Um exemplo, apenas um, o famoso triplex de Paraty. Né? Só para dar um exemplo aqui dos offshores, não é isso? De todos os esquemas de lavagem de dinheiro, né, devidamente na mesa da Operação Lava Jato e devidamente deixadas de lado por uma aliança política estratégica. Né? Então, juízes voltados à ideia de opinião pública. Né? A recente nota do juiz Sérgio Moro em relação ao caso Eduardo Guimarães é isso, a opinião pública. Quem é a opinião pública? Juízes que se voltam a uma ideia vaga interpretada subjetivamente de opinião pública. Decisões que obedecem fundamentalmente às circunstâncias políticas e não a ideia do mérito. Né? São circunstâncias políticas, fundamentalmente. Inclusive, calendários políticos. Né? 7 de setembro, 15 de novembro, as eleições. Lembrando, inclusive, que o egrégio ministro Alexandre Moraes, né? Dias antes das eleições do ano passado, em Ribeirão Preto, né? Já havia vazado, né? Que haveria novidades, que foi logo em seguida a prisão do Antônio Palocci. Né? Um vazamento não investigado. Né? Alguns são, outros não. Então, essa ideia de circunstâncias políticas, né? Me parece um elemento crucial, né? Que cada vez mais orbita, digamos assim, né? O universo judiciário. Então, acho que uma primeira categorização que eu queria colocar são esse conjunto de questões que ligam, né, o Poder Judiciário, sobretudo nas suas instâncias superiores, né, a um conjunto de desconsiderações perante a Constituição, perante a ideia da ordem jurídica. Né, a ideia de que um Poder Judiciário defende a ordem jurídica está colocada em questão no Brasil. Ordem jurídica, qual é a ordem jurídica? Né? Conduções coercitivas sem mandados anteriores. Né? Vazamentos seletivos, uns valem, outros não. Né? Perseguições políticas. Não é à toa que a Organização das Nações Unidas aceitou, né, a solicitação dos advogados do ex-presidente Lula, né, para que julgasse no âmbito exterior, né, esse conjunto de legalidades. Não é à toa, né, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, tem apontado este processo, né, no Brasil. Então, acho que essa é uma primeira questão que envolve, portanto, um Poder Judiciário que cada vez menos, né, se relaciona com a ordem jurídica. O Poder Judiciário e a ordem jurídica são dois mundos diferentes, fundamentalmente. Né? Segundo grande questão, o Poder Judiciário faz política sem ser eleito. Né? Aqueles que são colocados em escrutínio, né, parlamentares, chefes de executivo, etc., né, são eleitos e podem ser fiscalizados, de alguma maneira. Né? O processo de transparência em relação ao parlamento, né, e ao executivo é infinitamente maior do que o judiciário. Então, mas fundamentalmente, juízes que fazem política, entidades judiciárias, né, que fazem política, cujas decisões são absolutamente cruciais para os destinos desse país e para grupos sociais os mais diversos, sem ser eleitos, portanto, sem, né, o controle, por mais mínimo que seja, que o processo eleitoral pode ter. Não bastasse isso, vícios e privilégios, né, que vem, inclusive, da época da ditadura, que se mantém. A Luciana, que vem falar aqui quarta-feira, vai dar dados sobre, né, o Poder Judiciário no Estado de São Paulo. O principal Estado da Federação vive a mais absoluta opacidade. Né? Os dados que ela mostra são absolutamente estarrecedores, inclusive do ponto de vista de privilégios, de salários, de orçamento, de um lado. E, de outro lado, do encarceramento em massa dos pobres. Privilégios, de um lado, blindagem das elites, encarceramento e criminalização dos pobres. De alguma maneira, isso que acontece em São Paulo é, podemos dizer, uma espécie de síntese do judiciário no Brasil. Sempre guardando, evidentemente, as figuras e os movimentos que contrariam isso. Lembraria da desembargadora Kenarik, aqui em São Paulo, né, seu papel fundamental, né, de garantir a ordem democrática, dizendo que quem está na cadeia e cumpriu a pena tem que sair. E foi punida por isso. né? Foi punida pelos seus pares por retirar a gente que estava com a sua pena vencida. Foi punida por isso, né? Amplamente conhecida. Muito bem. Lembraria também a homogeneidade de classe do Poder Judiciário. Né? Que por mais, né, que haja, por exemplo, o papel das defensorias públicas, né, que ampliaram um certo movimento que houve tempos atrás no Ministério Público, mas, fundamentalmente, é uma homogeneidade de classe. Né? Podemos dizer que o Poder Judiciário é distante, de modo geral, né, das classes populares. Particularmente o Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, que claramente adequa-se aos poderes dominantes, às conjunturas dominantes. A ideia, né, de um Poder Judiciário acovardado, de um Supremo que não zela pela Constituição, né, os exemplos são cavalares, digamos assim. Né? Lembrando que o Supremo também não enfrentou a ditadura. Né? Lembrando que a crise política brasileira, né, teve a mais absoluta leniência do Poder Judiciário. Esperou o impeachment, né, a tirar o Eduardo Cunha. Né? Agiu o tempo inteiro com um calendário político. Agiu como um partido político. Em nenhum momento garantiu a ordem, né, constitucional. Com outra, talvez, exceção, né, mas, fundamentalmente, um poder distante tanto dos mais pobres, tanto dos interesses populares, né, como, sobretudo, neste momento, né, da garantia da ordem constitucional, da ideia da garantia da ordem constitucional. O espetáculo do impeachment, em que, supostamente, todos os ritos estavam feitos, é quase uma ópera bufa kafkaniana. Os 15 minutos para cada um, as defesas, quando o jogo não estava lá, aquilo era uma mera encenação. É? Quer dizer, pedalada fiscal, mais um nome midiático, não é? Foi executado por todos os ex-presidentes, por todos os prefeitos, por todos os senadores, né, que foram governadores, no caso do Anastasia. Né? Então, quer dizer, ao se recusar a analisar o mérito, né, mas mantendo todos os processos de judicialização, inclusive quando, para o bem e para o mal, né, intercedeu em leis eleitorais, como foi o caso da verticalização anos atrás, como foi o caso recente da proibição do financiamento privado de campanhas. Ou seja, assume o mérito, né, nestas formas de judicialização, apenas para citar alguns exemplos, e se recusa a julgar o mérito daquilo que era claramente um golpe. Né? Está claro? Quer dizer, então, a seletividade, né, torna o Supremo Tribunal Federal um partido político. Né? O PJ, né, o partido, o PPJ, né, para na nossa linguagem partidária, né, o partido do Poder Judiciário. Tem o partido da Operação Lava Jato, tem os vários partidos que vão sumir. O partido do Ministério Público do Estado de São Paulo, aquele que confundiu o Engels, né, não é isso? Com Hegel, etc. Enfim, então, um pouco essa, me parece que, ao lado da não garantia da ordem constitucional, né, há uma opacidade, né, e uma adequação e adaptação às circunstâncias políticas, né, que me parece trágico, né, para um país que quer ter a ideia de um Estado de direito democrático. Então, nesse sentido, e aqui nós já vamos passar aqui o filme, me parece que a fragilidade, né, dos partidos oficiais, a começar pelo PSDB, né, cada vez mais um partido regional de alguns lugares, quer dizer, o que aconteceu nessas eleições municipais, a vitória aqui na Grande São Paulo do PSDB, se deve à Operação Lava Jato. Né? Se deve, portanto, a um... a desestruturação da esquerda. Nunca aconteceu, né, dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, né, a esquerda ter vencido em um. Né? Quer dizer, então, de fato, né, os objetivos políticos eleitorais. eleitorais. A prisão de Antônio Palocci, dias antes das eleições, né, foi chamado aqui, né, no círculo dos bastidores políticos, né, né, que é, mais uma vez, a Operação Eleições. Né, a Operação Eleições. Né. Então, eu diria, então, que a fragilidade, né, desses grupos, na sua expressão político-partidária, encontra, portanto, no Poder Judiciário, e os números que a gente vai ver agora mostram isso, né, parece que o seu representante. Então, determinados grupos, né, e aqui eu estou falando muito claramente do capital internacional, estou falando do rentismo, né, e aqui as causas para isso precisam ser investigadas, né, encontram no Poder Judiciário as suas expressões político, né, de facção, portanto, um elemento crucial para entender o filme que a gente vai verificar agora. Vamos lá. Bom, embora não seja, digamos assim, desconhecido o que aparece nesse filme, mas ele é muito feito, inclusive, por militantes, é muito interessante, mas ele é muito significativo, né, desse imbricamento, portanto, né, entre a Operação Lava Jato, particularmente no âmbito maior do Poder Judiciário, com a economia. Né? E acho que, de fato, a destruição, né, do capitalismo brasileiro, de uma possível burguesia nacional, né, é algo que precisa ser, de fato, refletido. Né? Quer dizer, muito mais, evidentemente, cada vez mais claro, né, que muito mais que simplesmente um jogo político, né, um jogo das superestruturas, digamos assim, né, né, que está em jogo, são questões muito maiores, né, e, de fato, o Poder Judiciário, ao dar vazão, e longe de colocar no Poder Judiciário todo o ônus, né, longe disso, mas como um elemento crucial de, até na sua perspectiva histórica de judicialização, né? Quer dizer, o simples fato de ele não julgar o mérito do impeachment, né, de permitir toda sorte de ilegalidades, como a gente falou, né, de inconstitucionalidades, né, por exemplo, a perseguição ao Partido dos Trabalhadores, né, toda a seletividade, enfim, tudo isso, evidentemente, que criou um ambiente, né, para que pudesse florescer toda sorte de perseguições. Então, o que a ideia da destruição a jato, né, de fato, né, em pouquíssimo tempo, temos outro país. Né, a ideia de um país com distribuição de renda, mesmo que tímida, né, diga-se passagem, né, um país com capitalismo, com setores significativos do capital nacional, né, evidentemente está se desfazendo de maneira muito vigorosa, muito rápida. Nesse sentido, já tentando finalizar, eu gostaria de ler um trecho de um texto conhecido, do PMDB, né? Uma Ponte para o Futuro. Né? E que logo na primeira página diz o seguinte, né, que nesta hora da verdade, o programa é de 2000, ele foi publicado, né, 2015, ele tem a data aqui, outubro, 29 de outubro de 2015. Né? Diz o seguinte, que nesta hora da verdade, em que o que está em jogo é nada mais, nada menos que o futuro da nação, impõe-se a formação de uma maioria política, mesmo que transitória ou circunstancial. Olha que interessante. Capaz de, num prazo curto, produzir todas essas decisões na sociedade e no Congresso Nacional. As decisões que a gente conhece, mas que eu vou relembrar. Não temos outro caminho a não ser procurar o entendimento e a cooperação, que é uma ironia, né? A nação já mostrou que é capaz de enfrentar e vencer grandes desafios, vamos submetê-la a um novo e decisivo teste. O sistema político brasileiro deve isso à nossa imensa população. Então, é muito significativa essa fala, né? Ou melhor, este trecho do né, Uma Ponte para o Futuro, que, como diz um blogueiro, é uma pinguela para o passado, né? Não sei. quem disse isso. Mas, ao final deste texto, algumas questões são muito significativas, né? E eu gostaria só de falar de uma ou duas. Na área trabalhista, por exemplo, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos, que não sabe bem o que é aqui. Então, né, quer dizer, a ideia de que o acordo se sobrepõe à lei. Portanto, não precisa de CLT e a terceirização é só um, né, é o primeiro passo para isso. Então, é muito significativo, né, olhar, inclusive, do ponto de vista internacional, né, que realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, com maior abertura comercial e busca de acordos regionais de comércio em todas as áreas econômicas relevantes. Quais são? Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Essas são as áreas econômicas relevantes. Com ou sem a companhia do Mercosul. Embora preferencialmente com eles. A gente viu, né, a declaração do então ministro José Serra falando sobre o Mercosul. Né? Apoio, isso me parece importante, apoio real para que o nosso setor produtivo integre-se às cadeias globais de valor, auxiliando no aumento da produtividade e alinhando nossas normas aos novos padrões normativos que estão se formando no comércio internacional. Bom, não vou ler o restante que também é conhecido. Só para dizer que a destruição a jato, né, me parece que também, né, faz parte de um projeto neoliberal, né, de uma concepção neoliberal do mundo. Isso aqui, os economistas da PUC do Rio de Janeiro estão aqui, né, os economistas ligados ao Aécio Neves, enfim, né, Instituto Millennium, etc., estão muito presentes aqui. E que, portanto, né, para concluir, a ideia de um poder judiciário como partido político, para além das questões relacionadas, portanto, né, a não garantia dos direitos elementares, as cláusulas pétreas, vamos chamar assim, né, a não garantia do Estado de Direito Democrático, né, a não garantia do Pacto Político de 88, né, consequentemente dos direitos sociais, exemplo, tudo que vier do Congresso vai passar no Supremo, mesmo que inconstitucional, está muito claro isso. Né, também, né, sequer zelou, né, como outros países, no caso da Alemanha, pós-nazista, né, nas inúmeras crises dos Estados Unidos, sequer zelou, né, pelo capital nacional. E aí que vai uma questão que eu acho que merece, evidentemente, um projeto de pesquisa, né, até que ponto que um capital global internacional com elementos muito vigorosos do rentismo, né, não encontram voto, que não tem voto até este momento no Brasil, né, não são garantidos por este novo poder. O Poder Judiciário. Era isso, muito obrigado.